Você está ouvindo o Paranerdia, um podcast para nerds. Saudações vilanescas, queridos ouvintes, aqui é Alexandre Nerdmaster e este é o 186º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. Solta as crianças, Jorge! E neste episódio 186, eu, um querido capanga e um vilão especialmente convidado, viemos para falar e elencar os nossos vilões favoritos de todos os tempos. E para falarmos aqui a respeito de vilões, eu não poderia trazer ninguém melhor do que o meu Fidkenga favorito do coração, seu Jota Santos. Fala, cabunco. I'm sorry, Alexander. I'm afraid I can't do that. Olha só, cara, bem com o easter egg que ele manda do vilão dele já, né? Oh, que coisa incrível. Muito bom. E pela primeira vez, espero que não a última, aqui no Paranerdia, trouxemos lá dos podcastinadores o senhor GG. Fala, olha, meu amor. Cara, muito obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui no Paranerdia. E ainda por cima, pra falar de vilões, cara. Certo, o melhor tipo de todos. Vilões, né? De vilania, do lado maligno e cruel da humanidade. A gente não podia trazer ninguém melhor lá do podcastinador que você. Pô, né? Eu não podia ter tido convite melhor, cara. Olha só que barato, cara. E já que o Jota veio com uma frasinha de vilão, eu vou lembrar uma frase excelente da Rainha de Copas, que a gente nem vai falar hoje. Que ela simplesmente diz: é melhor ser temido do que amado. Puta, olha que frase foda de vilã, hein? Viu? Pra quem não conhece... Será, se é que alguém não conhece os podcastinadores, faça agora um mini jabazinho. O que a pessoa encontra lá nos podcastinadores, além de um podcast com um nome difícil de pronunciar? É, né? Você regateou aí. Depois a gente vai tentar de novo pra ver se você acerta. Cara, na verdade, o Podcastinadores é um podcast sobre filmes e séries. É, e a gente tá quinzenalmente falando aí ou sobre o hype do momento, ou fazendo as nossas, sei lá, coletâneas temáticas. A gente faz umas indicações de streaming, a gente fala nossos guilty pleasures, como foi o último, a gente às vezes fala sobre sagas completas. Então, tipo assim, a gente realmente gosta de falar de filme e de série. Então, agora, me conta essa história de que realmente você é o fã dos vilões, que você só gosta do filme quando a pessoa sofre. Oh, cara. Olha, na verdade, e tem um quê de exagero nessa história toda, porque lá atrás, cara, as pessoas, os nossos colegas aqui de podcast ficavam batendo muito em cima, né, de um filme, e eu sempre tive aquela postura de, cara, sempre tem coisas boas, e aí eu era o cara de que, pô, peraí, cara, mas olha essa ação do vilão, esse plano foi muito bem feito, isso aqui foi muito bem executado e tudo mais, tentava dar uma levantada de algo que eu via como interessante, porque convenhamos, cara, um filme sem vilão, tudo bem que já fizeram, por exemplo, aquele filme Peixe Grande, não existe vilão, e realmente é um bom filme, mas é muito raro isso acontecer, cara, o que move a história não é o bundãozinho do herói, é o quão o vilão cria um roteiro interessante, um perigo ou um problema, que aí vai definir a jornada do cara. Então eu diria, o papel do vilão ali é muito mais interessante de se observar e se admirar. Então é isso. Então voltaremos daqui a pouquinho, queridos ouvintes, com a continuação desta saga maligna, depois dos nossos recadinhos. Vamos lá. Recados.

mamatas e mordomias que eles não tinham. E com o passar do tempo, acabou se convencionando chamar de vilão o ser maligno, o ser das trevas. Era o cabo de turma da empresa, pronto. É, por aí. Aí o que acontece? Na literatura e na cultura, com o passar do tempo, a palavra vilão acabou sendo atribuída aos antagonistas dos heróis. O vilão era o detentor do mal, aquele que precisava ser derrotado para que o bem vencesse. Na prática, é o personagem que faz a trama acontecer em uma obra por representar o conflito para o qual o herói ou protagonista precisa fazer a superação, né? Em muitas obras literárias ou não, os vilões costumam ser os personagens mais carismáticos e dos quais o público mais lembra. Porque, por exemplo, você vai lá, vamos chutar o balde, vou botar os caras aqui que não estão nem na nossa lista. Scar. Quem que lembra do Mufasa no Rei Leão? Porra nenhuma. Todo mundo lembra do Scar cantando Se Preparem. Simba! Né? Aquele tio, cara, os caras eram filha da puta de marca maior, né? E o pior, eu acabei de ver o Rei Leão original, cara. Quer dizer, o único que presta, né? Pois é, meu irmão. E assim, cara, eu só via o Scar, velho. Filho da mãe. É, aquela cena. Cara, dele... E também você tem que lembrar, só pra contextualizar, que afinal de contas, Scar era ninguém mais, ninguém menos que Jeremias Ferro, né? Então, Jeremy Irons. Porra. Era o Scar no Rei Leão desenho animado. Então não tinha como não ter um filha da puta cheio de carisma quando ele é interpretado pelo seu Jeremias Ferro, né? Porra, me desculpe se eu não me curvo pra você, as minhas costas doem. mas Scar, se eu for o rei, o que você vai ser? O tio do macaco? Você é engraçado, tio. Ah, eu sou hilário. Sou uma coisa linda, sabe como é que é? Mas não é do Scar que a gente veio falar? Então, seu Jota Santos, faça o favor de elencar o seu primeiro velão favorito da brincadeira. Qual será? O meu primeiro vilão, na verdade, foi o primeiro que me veio à cabeça, foi o Gus Fring da série Breaking Bad. O cabra foi interpretado por Giancarlo Esposito, né? Acho que, se eu não me engano, a partir da terceira temporada da série, e ele vai... Sim. E ele vai, daí, cara, adiante, assim como a sombra medonha e calma, né? Durante mais de quase duas temporadas, era filho do homem. A coisa que mais me assustava na porra do Gustavo Gus Fring... Do Los Pollos Hermanos era a fleuma daquele filho da puta. Nossa Senhora. A empáfia, saca a empáfia? O cara chegar na tua cara com aquele nariz levantado de quem tá cheirando merda, entendeu? Então o cara chega numa empáfia e te põe no chão, só no papo. E não é no sopapo, é só no papo. E é impressionante como ele conseguia passar uma voz tenra, né? Um olhar assim, mas também conseguia passar... Tipo assim, ele tava falando com o empregado dele. E aí, aquele cara super simpático e tudo mais, ele virava a cara... Meu Deus, a expressão do cara mudava pra uma coisa aterrorizante. Tipo, agora é o Gus Fring que não tá interpretando ali, né, pros seus empregados. Agora é o Gus Fring com a metade da cara destruída pela bomba do tio. Olha, é... O pior de tudo é que o tom de voz do cara não mudava, o cara extremamente elegante, com porte elegante, conversando contigo e você sabia que você estava ferrado na mão dele e ele olhando só no seu olho com a maior calma do mundo, filho de uma puta. Não, a maior prova da cara boa dele, né? Ele tá andando no corredor com a metade da cara boa, aí quando vira a câmera tá o resto da cara lá, duas caras do filme do Nolan, todo queimado, todo lanhado, todo estopiado, cara. A hora que ele sai lá de dentro, ué, não funcionou? Ele não morreu? Aí a gente, ele olha. Eu pulei, GG, eu pulei do sofá, cara. Eu pulei do sofá, que eu assim, pronto, morreu. Finalmente mataram esse filho de uma égua. E aí o cara sai e arruma a gravata. Eu falei, como assim, cara? Era o Q1000, né? Né? Não, Não, eu imaginei o T-1000, velho, ali, o T-800, né, com por debaixo da pele dele ali, tudo prateado, velho. É, excelente. Mas deixa eu fazer uma da mente aqui, o Giancarlo Esposito é um puta ator, né? Realmente ele passava toda a emoção que ele queria com aquele personagem. Mas eu acho, cara, que Hollywood gostou tanto dele que todos os outros personagens que ele fez são Ghost Freak ali, cara. Não sei, todo mundo é aquele. É um vilão, um cara no frio. No Mandalorian, ele é o do espaço. Tem um monte de lugar, é o Gus Fring dali, o Gus Fring dali, ele ficou marcado, ele é o Spock do Esposito. Ele era o chefão, sabe? No The Boys ele é o presidente Gus Fring, é o mesmo. Ele tá sempre o mesmo personagem, cara, uma pena. Eu acho que ele poderia, sei lá, oferecer muito mais, ele tem talento pra isso. Com certeza. Muito boa escolha, seu Jota. GG, quem você quer elencar como seu primeiro vilão? Cara, eu acho que é o meu preferido, cara. Antes de eu falar sobre ele, deixa eu dar um contexto aqui. Na verdade, eu vou dizer logo, pra entender o contexto. Eu escolhi o Thanos, da Marvel. Só que o que acontece? Eu não sou nenhum especialista em quadrinhos. Nosso especialista em quadrinhos furou a gravação de hoje. A gente vai ficar sem essa cobertura aqui. Mas eu já li coisas de quadrinhos há muito tempo atrás, né? Então, quando eu via o Thanos fazendo uma pontinha aqui ali naquelas cenas pós-crédito que tinha aí no final do filme do MCU, a imagem pra mim era a seguinte: puta, lá vem mais um vilão super poderoso. Aí começa o Guerra Infinita, cara, e me aparece um Thanos com o mesmo uniforme dos quadrinhos, inclusive, coisa difícil de acontecer, e ele bate tanto no Hulk, que faz ele ficar com medo de aparecer depois, cara. Olha isso. Isso foi foda. Cara, nesse nível de espancamento aí que o Hulk sofreu, cara, e na sequência ele ainda mata o Loki e o Heimdall. Aí, cara, você pensa em, porra, tá estabelecido. Esse cara, em termos de poder, ele é muito mais do que qualquer coisa que a gente já tivesse visto, pelo menos pra mim, né? Mas aí, cara, ficou muito mais claro que o Thanos, ele é muito mais do que um vilão superpoderoso, né? Porque ele tem um propósito nobre, de verdade, da cabeça dele, né? Pela convicção dele, né? Sim. Então, ele entrou numa jornada de levar paz e harmonia pro universo inteiro. Então, na visão dele, ele é o herói e os vilões são os outros. E ele ainda se justificava, se via como uma pessoa justa. Porque ele queria fazer de um jeito que o Blip não privilegiasse ninguém, nem rico nem pobre. Ou seja, ele foi disparado, cara, o vilão mais completo. Ou seja, para GG, Thanos era um comunista. Palavras de Gustavo Guimarães. Pode olha, eu acho que ele tinha um bom plano nas mãos. Ele só pecou porque ele olhou para o lado errado da equação. Ele quis reduzir as pessoas para ter recurso para todo mundo. Quando, na verdade, ele poderia aumentar os recursos para dar conta de todo mundo. Quer dizer, ele podia ter pego um planeta aí, terraformado um planeta para dar condição de vida, e jogado um bocado de gente lá. Ainda iam ficar puto com ele, mas pelo menos ele não teria matado ninguém. E não por acaso E não por acaso no sistema de patronato do podcastinadores, Thanos é a categoria mais alta dos colaboradores lá, né? Não é por acaso. Mais importante. É o mais poderoso, assim, exatamente. Cara, eu realmente... Vem cá, o apoiador Thanos, ele pode instalar o dedo e tirar metade da equipe, não? Ele pode instalar o dedo e fazer o podcast ser gravado uma hora só, e não duas. Ponto. Né? Que tu acha do Thanos? Tua opinião do Thanos é baseada só nos filmes também, Jotinha? Ou tu tem alguma experiência com o Thanos dos quadrinhos? O Thanos nos quadrinhos, ele é muito mais raso, assim, na minha opinião, do que no cinema. O que eles fizeram no cinema foi dar uma profundidade que eu não tinha visto ainda nas HQs, né? Afinal de contas, matar todo mundo porque tu ama a morte é meio sacanagem, né? Pois é, então. O Thanos nos quadrinhos, ele é louco e ele é mau por ser mau, né? E ele quer matar as pessoas só porque ele quer agradar a amada dele, que é a morte. Então não tem muita... muito spoiler, eu não exploro muito a personalidade dele, entendeu? Mas no cinema deram umas camadas a ele que ele precisava muito, a gente precisava muito ver isso nos quadrinhos, a gente não viu, né? E que foi uma grande surpresa, porque num filme que você junta, sei lá, 35 heróis, você ainda dá profundidade pra uma pessoa nova, é muito ousado, cara. E eles conseguiram fazer. Mas venhamos e convenhamos que o Thanos não tava estreando naquele filme, ele já tava sendo construído nos filmes anteriores, desde o primeiro Vingadores, quando ele apareceu no pós-crédito, né? É, mas ninguém sabia nada dele. Quem é esse cara roxo aqui, sabe? É, não, acho que deu muito pouco de informação, então, só sabia que ia. O que aconteceu, assim, foi que durante os filmes, antes dele aparecer 100%, todo mundo estava sendo desenvolvido, todo mundo estava sendo explorado, e ele aparecia assim na frestinha e olhava na pós-crédito. Opa, tô vendo vocês. Opa, tô chegando. Eu sei o que tá acontecendo aí. É verdade. O que também foi estranho, né? Porque se ele tava olhando pro universo inteiro, não deveria ser alguma coisa, um dia tá com os olhos na Terra. Ele queria fazer isso pra todo mundo. Não queria acabar com... Não, a Terra foi só uma parada de ônibus, porque por acaso metade da joia estava aqui, né? É, verdade. Tá bom, você já achou um ponto. Tinha motivo pra ele olhar pra Terra. Mas eu vou só fazer uma crítica. Eu acho que todo esse meu comentário vale pro Thanos de Guerra Infinita. Em Ultimato, deixaram ele meio bundão, infelizmente. Mas porque não souberam concluir. Cara, quando o povo pula pra viagem no tempo pra tentar resolver um negócio, só caga a situação. É, né? Exato. Eu também acho. E para o meu primeiro vilão, já que o assunto vilões da Marvel apareceu, né? Vamos falar daquele que eu considero simplesmente o melhor vilão da Marvel, e que infelizmente até hoje não foi bem representado no cinema, apesar de que ele ainda não entrou no UCM, né? Ele só apareceu num bendito filme da Fox, do Quarteto Fantástico. E nada mais, nada menos que Victor Von Doom, o Doutor Destino. Cara, o porquê que eu gosto do Doutor Destino enquanto vilão? Cara, ele é, sem sombra de dúvidas, o vilão mais maquiavélico que tem dentro da Marvel, cara. Não tem vilão mais vilão. É mesmo? Olha só. Que o Doutor Destino, cara. O cara é simples. Não, não sei se você conhece o background dele dos quadrinhos, né? O Doutor Destino, ele é o soberano da Latvéria, né? O rei Bambambam, todo poderoso da Latvéria, que é um tipo paiseco de leste europeu sem vergonha, né? Só que o país cara, fechado. Né, fechado pro resto do mundo, mas ainda assim todo poderoso, porque o cara é um puta de um mago no nível quase Doutor Estranho, de poder arcano, um puta de um cientista no nível Reed Richard de ciência. Ele inclusive é considerado rival direto do Reed Richard, do Senhor Fantástico, e o cara simplesmente já drenou poderes do Surfista Prateado, já teve pau a pau com o Thanos. Ele já quase derrotou todos os heróis da Marvel na primeira Guerra Secretas. Aquela do Beyonder? Aquela do Beyonder. E, porra, na minha opinião, o cara tem a porra da armadura mais foda, mais bonita do caralho. Aquela armadura estilo máscara do Homem da Máscara de Ferro, cara. Aquela roupa do Destino é muito, muito foda. O que, que tu acha disso, Jota? O Doutor Destino, não fizeram nada que prestasse dele até hoje. Onde ele apareceu nos filmes da Sony, né? Da Fox. Da Fox. Não foi nada, nada nem perto, velho, do que o cara representa. Então a gente tá só esperando, né? Ver se tomam vergonha na cara e pegam esse cara, velho. Porque o que fizeram com o Thanos... é a base dele. Tipo assim, o cara, ele pronto, vamos resumir o negócio. O Doutor Destino, ele é o Batman da Marvel. Por incrível que pareça. É o Batman do mal, né? Porque ele não é... É bonzinho. Sim, porque assim, não existe nada que aconteça que o Destino não saiba ou que ele não tenha um plano. O cara isso, sempre tá preparado pra tudo. O cara é verdade. Foda. Isso é verdade. Caramba, eu vou te falar que vocês desconstruíram aqui rapidamente tudo que eu pensava que era o Dr. Destino. Porque, inclusive, quando eu lia, não tinha nada a ver com magia. Ele era um super cientista que realmente rivalizava aí com o Reed Richards. Mas olha quanto o personagem mudou, né? Pelo que eu tô vendo só aqui. Só pra tu ter mais uma parte de background dele, você sabe que ele tem aquela máscara de ferro na cara porque a cara dele é toda deformada por trás, né? Toda queimada, toda tipo fantasma da ópera. O cara é um puta cientista e nunca pensou na maneira de fazer uma plástica, mas tudo bem. Mas é que tá, ele não pode, porque aquela queimadura é mística, ele tomou aquele dano porque ele tentou invadir os domínios do Mephisto e sim, tinha Mephisto nessa história, tá? Diferente da Wanda, tem Mephisto nessa história. Ele tentou invadir os domínios do Mephisto porque a alma da mãe dele estava presa no reino do Mephisto por conta de uma maldição. Então ele tentou unir ciências e magia arcana para tentar invadir os domínios do Mephisto e resgatar a alma dele, da mãe dele. Só que não deu certo. O Richard, inclusive, falou: oh, cara, você cometeu vários erros aqui nos cálculos, vai dar merda esse transporte. Aí o cara, cometi erro porra nenhuma. Aí ele foi, fez assim mesmo, se fudeu, queimou a cara dele de um jeito que nenhum método mágico, nem místico, nem medicina consegue recuperar a cara dele. E por causa dos avisos do Richard, ele achou que foi o Richard que sabotou a máquina dele, por isso que ele se tornou o arqui-inimigo do Reed Richards. Olha só, eu acho que isso deve ser um retcon, né? Porque quando, na época que eu lia, não tinha nada de magia nessa história. Eu acho até que ele se danificou lá junto com os... quando os quatro ganharam... Não. Isso é do cânone dos quadrinhos. A base mística dele, ela é mais basal do que a base tecnológica. Então, a parte tecnológica dele é porque ele estudou junto com o Reed Richards, entendeu? Na faculdade de tecnologia. Só que ele, ao mesmo tempo que ele estudava, ele já praticava magia já. O cara era foda. Que legal. Você acabou de me deixar muito curioso nesse personagem aqui, né? Vou torcer aí pra gente ter logo os quatro fantásticos. Muito obrigado por essa deixa. Já tem rumores que no Wakanda Forever, que vai vir agora pro final do ano, vai ter menções à Lativeria. Não sei se vai ter menções ao Doutor Destino. Mas que vai ser mencionada que existe a Lativeria, sim, existe. Menções que vão ter, ela vai menções da Lativeria no filme do Wakanda Forever. Ou seja, tá encaminhando, né? Tá levando. Vamos ver como é que vai ser no final da situação, né? Eu só queria que no próximo filme da Marvel, assim, fizesse como fizeram com o Thanos, sabe? Mostrar um trono assim, o cara virar a carinha e mostrar a cara de ferro, sabe? Só isso. Não sei, vamos lá, vamos ver o que vai ver pro futuro. O futuro a gente ainda não sabe. Jota, teu segundo vilão. O meu segundo vilão, cara, veio de um filme que eu quase não assisti, né? Todo mundo falava do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, e eu tinha preguiça por ser um filme, pra mim, longo e muito chato, e eu não queria ver essa porcaria, e todo mundo falava aqui pra... como é que eu era nerd e não via esse filme, e aí vai, eu fui ver, cara... O filmezinho difícil de assistir, velho, mas é muito, que vilão, cara. Não envelheceu nem um pouco bem, velho. Cara. O 2001 não envelheceu nem um pouquinho bem, cara. É muito lento. Cara, assim, eu acho que o Elvis deve amar o 2001, porque música tem que não acaba mais nunca. Mas... Mas eu acho que tipo além assim, do roteiro, sabe? Ela é meio proposital pra poder dar aquela noção de que no espaço... as coisas demoram pra acontecer, você demora pra chegar num lado ao outro, aí mostrava o cara caminhando pela nave, de um ponto ao outro, é meio pra você entrar naquele clima de caramba, aqui em cima é tudo muito lento, é tudo muito difícil de acontecer, né? Tá bom. Mas, Jota, então, sem querer eu cortei teu papo, pode dizer de novo para os ouvintes quem é o teu vilão? O HAL 9000, o computador de bordo da nave do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. Uma trivia, que eu acho que todo mundo sabe isso, né? Mas vamos supor que vocês não saibam, né? Pode ser que você seja uma criança novinha, querido ouvinte, e nunca tenha visto o 2001 Odisseia no Espaço. Vocês sabem por que, que esse computador se chama HAL, né? Me diga, Ney de Márcio, por que, é que ele se chama HAL? Porque é as letras que antecedem IBM. Jura? Juro. Ah, agora eu entendi. O HAL é para, vamos dizer, homenagear / parodiar a IBM. A respeito do HAL 9000, eu não vou chamar de HAL, não, vou chamar de HAL. Eu fiquei apaixonado na, entre aspas, vilania dele, porque uma máquina não deveria ter esse tipo de emoção, entendeu? Porque ele, a mesma coisa do Gus, velho, ele não altera o timbre de voz para se tornar uma grande ameaça, entendeu? Ele toma decisões e mantém a frieza na maneira de se comunicar, ele nega as coisas, ele aceita, ele reduz a pessoa, mantendo o nível de voz, sem elevação, sem mudar tom, sem porra nenhuma, e isso dá medo, velho. O que você acha do HAL 9000, GG? Cara, olha, eu sou do time que gosta desse filme. Vou te falar que aquele final ali é realmente confuso, né? Você tem várias interpretações. Eu não já li sobre ele, hoje em dia eu sei do que se trata, mas não captei aquilo vendo o filme, então não vou dar uma de cinéfilo entendido, porque realmente não entendi o final pretendido, inclusive. Mas eu achei que o clima ali, enquanto o Dave estava descobrindo que, opa, esse equipamento que era para me ajudar, ele tá indo contra mim, ele pode arriscar minha vida, foi muito angustiante, porque, tipo assim, aquilo controlava a nave inteira. E aí, ver o cara se esfolando, vendo nos manuais, cara, como é que eu faço um override aqui? Eu fiquei agoniado ali, eu me imaginei naquela situação, imagina você sozinho e a nave te isolando em algum lugar, e a câmera ainda tinha resolução suficiente para ler o lábio dos caras conversando, combinando um motim. Cara, eu realmente gostei desse personagem aí, cara. Deles se escondendo num canto da nave para tentar fazer o HAL não entender o que eles estavam falando foi sensacional, cara. Foi, cara, foi sim. E eu reforço que é um filme muito antigo, de 1960 e poucos, né? É bem antigo. Era numa época, se a gente for ver, por exemplo, um Hitchcock hoje, continua sendo fantástico, porque o cara tem um estilo de direção muito ímpar, mas tem um ritmo muito mais lento do que a gente está acostumado hoje em dia. Então, ou seja, é um reflexo daquela época, mas ainda assim é um filmão. Agora imagina uma coisa, imagina esse filme lento, devagar e sempre... E eu com TDAH atacado até o talo assistindo. Se fodeu. É verdade, você deve ter ficado agoniado. Muito. Então tá. Seguindo, GG, seu segundo vilão, faz favor. Então, eu escolhi como segundo vilão o Negan, do Walking Dead. E aí, puxando rapidamente para uma questão de quadrinhos, né? O Walking Dead foi um quadrinho que eu li. Eu parei de ler quadrinhos, sei lá, até uns 15 anos atrás, ou mais até. Mas Walking Dead sobrou. Esse foi um quadrinho que eu tava começando a ver naquela época, parei com tudo, mas esse eu mantive. Então, eu acho que eu tenho todas as edições de lá para cá. Então, ou seja, eu já conhecia o vilão Negan. Só que nos quadrinhos... Ele era um cara fortão. Sabe aquele típico cara que faz bullying a vida inteira com as pessoas? Como é que se diz? É o Gaston da Bela e a Fera. É, meio corpulentão, né? Sim, é isso aí mesmo. Queixudo. É verdade, é isso aí mesmo. Só que na série, cara, quem faz esse personagem é o Jeffrey Dean Morgan. Um ator que eu gostava desde Supernatural, né? Que ele era o pai lá dos Winchester. E esse cara, ele não é fortão. Ele é um cara calmo, ele é um cara carismático, ele é um cara sádico. Ele é um cara educado, repulsivo ao mesmo tempo. Então, ou seja, era... essa calma toda que a gente tava falando agora há pouco do Gus Fring, e que tem a ver com um monte de outros vilões que eu também vou citar hoje, ela passa aquela incerteza, aquela tensão baseada no, cara, o que que esse cara vai fazer? O que que vai acontecer agora? E a gente sabia que ele era maluco, né? Porque o cara falava com o bastão de beisebol, que ele levava pra cima e pra baixo. Então, é um cara descompensado, é um cara que pode reagir de forma impetuosa, é um cara que ele tem um discurso passivo-agressivo e tinha um monte de soldado ali em volta. E ele matou gente muito importante no Walking Dead de um jeito que eu nunca tinha visto. A gente tá dando spoilers? A gente falou spoiler de Breaking Bad. Bronca! Você vai falar da Lucille? Não, eu ia falar dele usando a Lucille naquele japa, né? No Glenn, obrigado por lembrar o nome. Ele usando a Lucille no Glenn, cara. Nossa, eu já sabia que aquela cena acontecia nos quadrinhos, mas tinha todo um bafafá ali na hora que aquele episódio ia pro ar, que eles iam escolher outro personagem. Então eu realmente acreditei nessa história. Olha, nos quadrinhos é o Glenn, mas o que vai ser agora? Então na hora que ele vira e dá aquele porradão no Glenn e a gente vê a cabeça afundada, eu tomei um susto igual a todo mundo que não sabia dessa história toda. Então, cara, me pegou direitinho, cara. Eu realmente... Eu fiquei muito impressionado com quão cruel o Negan era ali na questão. Muita coisa aconteceu depois, né? Não sei se vocês continuaram vendo a série. Hoje em dia, naquela época, né? O bando, ele foi desfeito. O Rick prendeu ele na cidade que eles estavam construindo. Então, as temporadas foram passando e ele estava lá preso. E aí, só que isso foi mudando ele. Então, hoje em dia, a gente tá na última season, né? A série vai finalmente acabar agora. Mas ele já fugiu e ele acabou ajudando lá o grupo principal várias vezes. Então hoje ele é um cara que sabe que fez um monte de coisa errada. Então ele não tem mais aquela vilania, cara, que ele... Sinceramente, eu não gosto de vilão que se redime, cara. Ainda mais quando o cara é um vilão, vilão mesmo, filha da puta. Fez, aconteceu, aí, não, agora eu sou bonzinho, agora eu sou legal, eu gosto de vocês. O Negan ficou marcado aqui pra gente porque eu e a esposa aqui, a gente maratona séries juntos, né? Então a gente escolhe uma série e aí a gente assiste junto sem trair um ao outro. Mas e a gente tava vendo The Walking Dead juntos, eu tinha visto até a terceira temporada, voltei do início e a gente começou a ver junto. E quando chegou nessa época, a minha esposa ficou num estado de nervo tão grande, porque houve um tempo entre a aparição do Negan e a volta dele depois, para a gente descobrir quem tinha morrido. E minha esposa ficou toda semana, será que hoje? Será que hoje vai ter? Será que não vai ter? E ela caiu em lágrimas quando ela descobriu que foi o Glenn, cara. Mas peraí, ela descobriu em esquema de spoiler ou ela assistiu e viu não, que era o Glenn? Não. Eu já sabia, né? Eu tomei o spoiler grandão, assim, quando eu... entrei na internet, eu acho que foi no Twitter e tava bem grandão lá, assim, eu falei assim, caralho, vai ser igual aos quadrinhos, mas... Você tomou o spoiler e passou o spoiler pra ela, né? Não, eu passei, eu fiquei na minha, na boa, e aí na hora que foi o episódio inteiro, vai, não vai, no final das contas você vê lá a porrada, pô, ela, não, ele não... Pô, eu senti, cara. E a esposa caiu em choro, ela chorou muito por causa disso, velho. E uma pergunta, vocês ainda assistem? Ou vocês são que nem todo mundo que abandonaram? Começo de conversa. Então, a gente dropou. Do Negan, eu só vi os quadrinhos, porque eu dropei o Walking Dead, acho que na segunda temporada já. Nossa. A gente dropou depois que o Glenn morreu, a gente acho que assistimos alguns episódios ainda, mas depois a gente dropou. Perdeu a graça pra gente, sei lá. Então, eu vou te dar uma sugestão aqui pra você e pra todo mundo que tá no seu, no, numa situação parecida com a sua. Quem já gostou alguma vez do Negan, no último episódio da Season 10, que é o 22, eles contam a história do Negan, como é que ele foi enlouquecendo quando o mundo foi ruindo. Aí falava que a gente descobre quem era Lucille, qual foi a história dele com o bastão de beisebol, até a jaqueta de couro tinha um passado. Então, cara, mesmo você não vendo a série, inclusive não vale a ver depois, não vale a pena ver depois, que a série continua ruim, né? Tô esperando ela acabar, porque eu já vi tudo, agora vou ver até o final. Mas esse episódio é sensacional. É o último episódio da Season 10 e serve como fechamento aí pra você, que conheceu o Negan, pelo menos você fica sabendo como é que ele chegou até o ponto que chegou. Beleza, boa. Então. Passando pra mim de novo, né? Agora pro meu segundo vilão, eu quero manter ainda na família da Marvel e eu quero falar do, na minha opinião, segundo melhor vilão do universo Marvel. Na minha opinião, a melhor até ainda do que o Thanos, apesar de que eu gosto muito do Thanos, sim. Que é ninguém mais, ninguém menos que o senhor Eric Lesnar, vulgo Magneto, o mestre do magnetismo. Cara, o Magneto, principalmente nos quadrinhos, cara, era um vilão daquele tipo que você entende por que que ele tá sendo vilão. Entende? Você consegue entender a razão da vilania dele. Por quê? Pra quem não conhece, não conheço Magneto, não sei quem é. Tá bom, estamos ficando velhos, Magneto. Então, se você não conhece, você devia conhecer. Magneto, líder da Irmandade dos Mutantes Malignos, né? É o antítese do Professor Xavier. É o cara que tem poder de magnetismo, né? Controla todas as formas de energia magnética e é o líder dos Mutantes do Mal. Então, os X-Men são os mutantes do bem, os mutantes do Magneto são os mutantes do mal. Mas por quê? Ele é mal só porque ele gosta de fazer o mal? Não, ele é mal porque ele foi vítima do Holocausto. Parte da, vamos dizer, da ideia dele de que a raça humana não presta e os mutantes têm que viver a própria vida sem depender dos humanos vem do caso que ele era uma criança judia no meio da Alemanha nazista. E isso forjou, vamos assim dizer, a índole criminosa, se é que você pode dizer assim, do Magneto. O que é que você acha de Magneto, GG? Olha só, de novo, né, o meu conhecimento ainda é muito antigo. Então, do jeito que eu aprendi aí de você, do Dr. Destino, eu não conheci nada de Magneto atualmente. Mas, eu concordo com você. Eu entendi ali o que ele sofria, e ele tinha uma digamos, um espírito Xavier de mentorar algumas pessoas. Só que com o foco de, tipo assim, cara, a gente tem que defender o nosso legado, a nossa raça, sabe? A gente é desrespeitado pelo mundo. Já o Xavier tinha uma postura, a gente tem que tomar porrada e ficar aqui quietinho. Então eu meio que entendo. Eu acho que, sei lá, talvez eu viesse... Cara, quais são os benefícios aí que você oferece, Magneto, em vez do Xavier? Eu acho que eu... Qual é o teu plano de saúde, né? O que você oferece aí de salário se eu ficar no teu time? Uma coisa que é nítida, é conhecida do público dos quadrinhos, que as figuras Magneto e Xavier, elas são espelhos do que seria o Malcolm X e o Dr. Martin Luther King, né? Enquanto que o Dr. Luther King é o Xavier, é o pacifista, é o cara que quer alcançar... vamos dizer, o bem-estar para todo mundo. O Malcolm X é o cara que quer as coisas, mas na porrada, né? Que ele quer, ele também quer os direitos para os negros, mas ele tá afim de porrar todo mundo para conseguir. Então, o nome já diz, né? Malcolm X-Men. Em vez de ser no papo, ele quer no supapo, entendeu? Jotinha, tua opinião sobre Magneto? Cara, Magneto. Fala. Né? O quê? Essa sua piada de agora, eu ouvi. Foi... O nome já diz, viu, Alexandre? Mal com X-Men. Né? Terrível. Né? O Magneto, cara, assim, nos quadrinhos ele teve muita mudança, assim, desde o início, porque no começo ele me parecia mais vilanesco, né? Depois ele... até se tornou um clone dele, se tornou herói. Já tivemos herói dele, versões deles que são heróicas lá no... Ele já liderou os X-Men. E hoje ele é mais um revolucionário com armas na mão, né? Do que qualquer outra coisa. Se bem que no universo Ultimate, ele era vilão e ponto final, né? Só que... Falando dele no cinema, velho, eu sou apaixonado pelo Ian McKellen, velho, fazendo o Magneto. Principalmente, assim, quando o cabra tá no meio de uma ação, evitando que o... que a cura seja ministrada nos mutantes, e aí a mística leva um balaço de cura, cai e se torna humana, e ele olha pra ela e fala assim: você era tão bonita, e vai embora, puta que pariu, velho. Apesar do que, leva a mão não, mas o Fassbender também fez bem. Não, ele é ótimo, ele faz Bender, né? É, eu quis evitar esse trocadilho, esse trocadilho do carilho. Obrigado, tá? Você ganhou um tuduche, tá? Por favor, Jorge, bote um tuduche pra ele, tá? Deixa eu aproveitar então essa deixa, cara. E eu acho que um dos filmes, que um dos maiores acertos que a Fox teve foi na parte de casting, cara. Os personagens que ela escolheu ali, não vai ter, cara, outro Wolverine que nem o Hugh Jackman. E a gente nem sabe o que vai entrar ali. O Magneto fica perfeito. O Patrick Stewart de Professor X estava perfeito. Vai ser muito difícil. Entender? Eles colocaram a barra tão alta que a gente sabe, né, que em algum momento vai ter X-Men no MCU. Mas o que vai acontecer ali, cara, que pra conseguir fazer a gente esquecer esses ícones? Embora os filmes nem tenham sido muito bons, mas as representações eram magníficas. Tão magníficas que até mesmo numa simples participação especial com... Neguinhos caiu de prantos, né? Quando viu aquela cadeirinha amarela, deslizando pelo pátio até chegar na posição dele, viu? Todo mundo sabe do que eu tô falando. Foi sim. Bom, seguindo... Jota, terceiro bandido. GG? Não, desculpa. Cara, eu quero trazer aqui um vilão que me deixou por anos e anos e anos tentando decorar todas as frases dele em todos os filmes, cara. O Agente Smith de Matrix. Mr. Anderson, nossa, eu sou inevitável, puta que pariu, o cara era bom demais, não tem muito o que falar do cara, velho, não dá pra descrever a genialidade desse personagem, entendeu? E outra coisa, um personagem que é medonho por ser ele, entendeu? O cara é outro Gus Fring, o cara tá bem, sempre bem arrumado, sempre bem educado, verborrágico que só ele, fala bem pra caramba, todo bem articulado. Mas quando dá a louca também, né? O cara fica psicótico também, né? Mas né, uma hora a pessoa quebra, né? Passa. E tudo isso se deve, eu quero saber se você concorda comigo, senhor Jotinha, a uma única pessoa: Hugo Weaving. O amor da minha vida, Irving. Eita! Cara, Hugo Weaving é tão foda enquanto ator, mas tão foda enquanto ator, que o cara consegue atuar sem mostrar a cara. É só você ver ele, por exemplo, em V de Vingança. E aí, no último filme, Matrix, o Agente Smith estava lá, claro, interpretado por outra pessoa, e eu esperava um Mr. Anderson. E aí vem um cara correndo, babando, cuspindo na tela e gritando: Mr. Anderson! Puta que pariu. Perdeu 90% do carisma, né? Total. Cara, não precisava gritar, velho. Não precisava berrar, velho. E tu, GG, o que achas do Agente Smith? Cara, eu diria que Matrix foi um dos melhores filmes que eu já vi na vida. E eu tô falando de 99, né? Do primeiro. Realmente foi um filme divisor de água pra mim. Eu nunca tinha discutido e conversado sobre um filme tanto quanto depois de Matrix. Isso é um assunto que dominava as rodas de barzinhos e de qualquer lugar que eu fosse, as pessoas estavam falando: caramba, e se fosse verdade? O que é aquilo? Ainda mais quando surgiu aí notícia de que ia ter as sequências e tudo mais. E realmente, o Keanu Reeves, é lógico, né? Ele fez muito bem aquele papel, ele é um cara muito carismático, mas a vilania ali do agente Smith foi total responsável. Porque ele, mesmo de terno, ali, de óculos escuros, sem fazer careta, ele tinha uma postura agressiva. E detalhe, todo mundo olhava pro cara e ficava com medo, né? Antes da gente entender o que estava acontecendo ali, né? Caramba, por que todo mundo tem tanto medo desse cara? E aí a gente via ele correndo, procurando, com ameaçadora, a postura, a linguagem corporal do cara causava nas pessoas. Realmente, a muito cena bem-vinda. Que mais me causa, até hoje, calafrios, quando se fala do agente Smith, é ele explicando pro Morpheus como era a Matrix antiga, por que ela foi modificada e como ele considera a raça humana um vírus pro planeta, cara. Essa cena é de um espetáculo, é quase de chorar de tão bonita que é a cinematografia. Dá pra sentir. E dá pra sentir o nojo que ele tem pela carne, velho, pelo orgânico, pelo físico, puta que pariu. Sim, sim. O cara sente o cara representou tão bem, o cara sente um nojo, um asco pela carne humana, pelo corpo, pelo que é biológico, tão grande, velho, que vai, caralho, até eu tô sentindo também agora. Muito bem. Muito bom, Jota. GG, por favor, seu próximo vilão. Opa, então, eu trouxe do universo de Duro de Matar o Hans Gruber, que é feito magnificamente pelo Alan Rickman, cara. E ele também faz esse estilo aí dos vilões sofisticados, educados e cultos. Acho que todo mundo aqui assistiu esse filme, né? Sim. O Hans Gruber é o líder da gangue britânico, cara. Ele tem que o Alan Rickman, ele é o estereótipo do ator britânico, né? Todo mundo sabe que ele é britânico, obviamente, é só você ver ele em Harry Potter, ver em tudo quanto é filme que ele já fez, ver ele como a voz do Marvin, do Guia do Mochileiro das Galáxias. Então, era ele no original? A voz do Marvin é o Alan Rickman. Nossa, cara, nunca que eu soubesse. E dá porra, dava pra perceber com aquela voz de... tudo bem, então. Voz de foda-se, né? Porra, era a fleuma britânica entojada em forma de robô, porra. Fala, Gigi. Mas legal que você tá falando aí de caracterizações, né? Nessa época, os filmes, eles... Pelo menos os filmes de ação, né? Eles ou usavam ator super bombado, né? A gente tá falando aí de Stallone, de Schwarzenegger e tudo mais. Ou o personagem era super especial. Sei lá, tipo, imagina o Jean-Claude Van Damme, que ele lutava melhor que todo mundo, ou o James Bond, que era o super agente que resolvia todas as paradas, o Matador de Aluguel, ele brigava melhor que todo mundo, e aí, sei lá, vai Mad Max, Braddock, Steven Seagal, whatever. Só que aí, de repente, veio o Bruce Willis sendo só um policial com um tipo físico comum, que não tinha nada de especial, na verdade, ninguém do filme tinha, né? Então, na verdade, é um filme com pessoas comuns, e aí sim se sobressai o Hans Gruber, que ele se destacava pela inteligência, né? Que era um cara com um planejamento incrível, você vê que foi um crime perfeito ali, né? Se não tivesse o Bruce Willis na história. E seguindo aquela frieza e aquela forma de falar, e ainda um cara super elegante, vale a pena ressaltar, cara. Era um cara, um vilão perfeito ali pra mim, sem nenhum exagero. Cara, a maior antítese da história é o Bruce Willis com o pé todo lanhado de caco de vidro, que ele teve que pisar no caco de vidro com camiseta suada, rasgada, queimada e o cacete a quatro, e o cara ainda no final não consegue vencer o vilão, cara. Puta que merda. Muito bom, muito bom. E você sabia que o Alan Rickman, ele recusou o papel, cara, quando viu o roteiro, o agente dele deu pra ele, né? Ele falou, cara, peraí, isso aqui é filme de ação, não quero fazer filme de ação. Aí o agente dele falou, cara, aceita. Vai ser a sua entrada pra Hollywood e aí você vai poder escolher os papéis que você quiser. Aí ele fez e pronto. É o Alan Rickman aí que todo mundo conheceu. Imagina. Ele todo quase... mundo uma salva de palmas, por favor, Jorge, põe agora uma salva de palmas para o agente do Alan Rickman. Graças a ele que a gente teve depois Severo Snape e não outros menos famosos personagens dele, tá? É isso aí. Então tá. Seguindo viagem, vamos agora para o meu terceiro vilão. E eu acho que eu vou mandar agora, vamos dizer, um vilão que a primeiro momento as pessoas consideram galhofa, tá? Mas que para quem é fã são realmente o cão chupando manga. Que é nada mais, nada menos do que os Daleks. Exterminate. Muito obrigado. Repita. Exterminate. Muito obrigado. Cara, pra quem não conhece Doctor Who, GG, tu conhece Doctor Who? Não, não vi. Não, não então beleza. Mas eu imagino que você já tenha visto, pelo menos uma vez na vida, a figura de um Dalek, que é um poste, parece um saleiro gigante, entendeu? Com um desentupidor de pia no lugar de braço e o outro uma batedeira de ovos no lugar do outro braço. Aí você olha pra essa cena... Acho que você acabou de reforçar o porquê que eu nunca quis ver essa série, cara. É. Aí você olha pra uma criatura dessas e pensa, que caralho é isso? A porra de um saleiro gigante com batedeira numa mão e desentupidor de pia na outra. Onde é que isso daí é perigoso? Aí vem a história por trás dos bichos, né? Que o Daleks, na verdade, são uma raça de seres orgânicos que estão dentro dessas carapaças, saleiro, tal e coisa. Só que a raça é tão mutada, já sofreu tanta mutação que eles são só tipo umas gosmas dentro daquelas carapaças. E a vida deles é destruir o resto do universo inteiro, porque eles acham que eles são a raça suprema, a master race do universo. Então o objetivo dos Daleks é exterminate, é exterminar todo o resto do universo. E aí, para evitar que isso aconteça, contamos com a ajuda do nosso querido Doutor Ken. Né? Doutor Ken? Ô, Pitkenga, tu já assistiu alguma vez Doctor Who? Conhece os Daleks? O que tu acha dos Daleks? Conheço de falar, conheço porque eu vi... falando alguma coisa em alguns podcasts, já vi fotos, já pesquisei, mas eu nunca vi Doctor Who. Eu acho que é um tipo, é uma série que eu estou devendo assistir, entendeu? Mas não vi até hoje, nem as novas temporadas. Uma coisa que é interessante no caso dos Daleks... Vou passar para você a minha carteirinha de nerd, que eu acho que eu perdi agora. Uma coisa que é interessante a respeito dos Daleks, o Doctor Who, como a maioria das pessoas sabe, é uma das séries mais longevas que existe na televisão mundial. É. Ela tem mais de... vai para fazer 60 e poucos anos de existência. Mas ele teve duas fases. Uma fase... na época da TV preto e branco, que parou depois do quinto ou do sexto Doutor, se eu não estou muito enganado. Aí teve um filme que foi o sétimo Doutor, aí entrou a fase nova já nos anos 2000, com o Eccleston como sendo o oitavo Doutor, se eu não estou contando errado. Aí o que que acontece? Na primeira vez que esse doutor novo, né, da nova geração, vê um Dalek, e é um Dalek só, é um bicho só, acorrentado, ele... socorro! Isso aqui é o cão, é o bicho, é o catiço! Ninguém entende, porque principalmente as pessoas que, como eu, pegaram a série a partir da nova temporada, que não chegaram... Depois eu tomei vergonha na cara e vi... as temporadas antigas também. Hoje eu conheço o Doctor Who, vamos dizer, de A a Z, né? Mas, porra, por que que ele tá tendo esse medo todo desse caralho? O que que tá acontecendo? Depois, com o passar do tempo, as temporadas novas, os doutores novos, os Daleks voltam, começam a sentar porrada, e aí você vê o quão perigosos são os Daleks, que eles são realmente poderosíssimos, voam, atiram com... com aquele desentupidor de pia e o que eles atiram de laser mata instantaneamente uma pessoa. Então são realmente monstros, são realmente inimigos a serem temidos. Tanto que depois, já nas sexta, oitava temporada, já no terceiro Doutor, quando apareceu um Dalek, eu ficava já com o esfínter travado, né? Porque, ai caralho, é um Dalek, fodeu. Vai dar merda. Porque essa é a sensação que você passa de, se você começar a acompanhar o Doctor Who, você vai chegar numa determinada hora que quando você vê um Dalek passando, você fala, fodeu. Porque essa mas é isso mostra o porquê, que é tão ameaçador assim? Ou eles simplesmente... Porque eles são... É, primeiro, a armadura deles é impenetrável. Você pode atirar o que você quiser, que não vai destruir a armadura dele. O tal batedor de ovos que eu falei brincando, o braço que é batedor de ovos, é um tiro laser que qualquer coisa que ele atire desintegra. Entendeu? E além de tudo, eles conseguem, como seres biomecânicos, invadir sistema, invadir computador, tomar conta da rede de comunicação mundial, por exemplo, entre outras coisas. Então são realmente inimigos poderosos. Eu vou te falar que, enquanto você estava falando, eu procurei aqui na internet a foto, né? E deu para ver, entendi a comparação aí com o Saleiro. E realmente parece uma coisa até inocente. É, e aí, enquanto eu olhava para essa foto, meio ridícula aqui, e ouvindo você falando o quão perigoso era, eu tive uma sensação parecida com o que eu vivi assistindo o Capitã Marvel, com aquela brincadeira do gato, e na verdade era um Flerken. E todo mundo com medo do Flerken. Eu falei, mas isso? Medo desse gato, nesse nível, né? E aí, parecia eu agora ouvindo você falar do quão bizarro é essa coisa ridícula aqui que eu tô vendo. Cara, o que ele tem de ridículo, eu posso te garantir que ele tem de perigoso. Tá? Acredito. Então, vá. Jota, penúltimo bandido. Uai, o penúltimo no bandido? Ah, rapaz. Porque vai me você não falou antes, rapaz. Eu tô falando hoje, é de um cabra chamado Hans Landa, rapaz. Ou lá seja, dos Bastardos Inglórios. Ou seja, você fez um bingo! Bingo! Com as mãozinhas pra cima, balançando. Que pândego, cara. O cara... O Hans Landa é logo no comecinho do filme... Quando ele invade uma casa onde estão refugiados numa família. Nossa. Aí ele entra falando alemão, né? Porque ele é alemão, ele é nazista, né? Então tá lá, falando alemão. Tá. Aí, de repente, ele começa a falar em francês, porque a família é francesa, né? Mas aí ele começa a falar francês não por uma cortesia para a família francesa. É porque o porão da casa da família não falava o francês. Então ele falando francês, ele não está exibindo o que ele está planejando fazer com os caras que estão maracoteados lá embaixo. Cara, e quando eu vi ele falando isso, eu agora vou começar a falar francês só para que vocês me entendam, mas que os caras que estão escondidos aí embaixo no teu porão não me entendam. Filho da puta! E o mais dramático nessa cena, e essa cena é incrível, é eles passam nem o idioma, é que eles passam, tipo assim, uns 10 minutos falando de leite. É uma coisa super... super trivial, mas com uma tensão na cena, e a gente não sabia nesse momento que ele sabia que tinha gente ali embaixo, até a hora que ele fala, se você me contar, eu não vou, sei lá, eu te dou algum tipo de benefício, não lembro, né, no caso a garota fugiu, mas foi uma cena super tensa, com as pessoas escondidas, ele lá em cima, falando de uma coisa trivial, que ninguém estava entendendo o motivo, e ainda num idioma diferente do que ele chegou. Essa cena foi brilhante. Tarantino é brilhante. Brilhante. O Hans Landa, nesse filme, ele deixa a gente com um sentimento um pouco difícil de entender, porque normalmente quando se trata de nazista, a primeira coisa que você pensa é vou odiar esse cara. Né? Só que quando esse quando esse cara começa, quando ele aparece, o Christopher Waltz entra em cena e começa a interpretar, começa a conversar e senta, cara, você fala assim, cara, eu tenho que odiar esse cara, mas eu não consigo tirar os olhos dele, velho. O cara é carismático demais, ele é verborrágico, ele é, hipnotizante, isso eu diria. É verdade, hipnotizante. E da mesma forma que, no caso, o agente Smith, o carisma dele se deve ao Hugo Weaving, o carisma do Hans Landa também tem nome, é o senhor Christopher Waltz. E, cara, esse filho na puta é carismático até a estampa, cara, até o estalo, cara. É muito carisma pra uma pessoa só. Puta que me pariu. Então manda lá, GG, qual é o próximo bandido? Vamos lá, eu vou falar do... eu vou voltar aí nessa questão de quadrinhos e eu vou falar do Coringa. Da DC. Mas você quer falar do Coringa, do Joker ou do palhaço? Pois é, estamos falando do personagem ainda, inclusive vale até dar aí um contexto. Ele é um, o Coringa, né? Ele é um personagem de 1940, ou seja, ele é muito antigo, e ele foi feito naquela era que os heróis e vilões eram super caricatos, né? O vilão tinha que ser uma coisa muito diferenciada das pessoas comuns, então acabava a gente vendo aquelas aberrações ali. E aí na série de TV, você tinha ali o Coringa, o Pinguim, o Charada, a Era Venenosa. Eles eram ridículos. Não, peraí. Não. Eu vou ter que te cortar nessa. Porque o senhor não pode se atrever a chamar de ridículo o senhor César Romero de bigode pintado. Nesse nível, cara. E aí o que acontecia? Ele era tão ridículo, foi mal o termo, mas pra ele ter algum, oferecer algum tipo de ameaça, eles tinham que ter um time de bandido, né? Que, por sinal, também era fantasiado de acordo com os chefes. Mas esse era o clima ali bizarro que a gente via. Só que aconteceu, nos quadrinhos, esse problema acabou sendo resolvido de um jeito mais fácil, porque eles trocaram. Na verdade, eu chutaria até que foi uma coisa trazida pelos roteiristas. Tipo assim, cara, peraí, pra eu trabalhar com isso aqui, pra esse personagem existir, tem que ter aí, sei lá, tem que ter oferecido algum perigo de verdade. E aí ele deixou de ser, nos quadrinhos, um palhaço abestalhado e virou um psicopata de verdade. Tanto que ele até matou Robin na porrada com um pé de cabra enquanto gargalhava. Aí você vê o nível de... O ponto dos quadrinhos em que o Coringa realmente se tornou o psicopata foi na graphic novel A Piada Mortal. Foi ali que a gente deixou de ver o Coringa como palhaço príncipe do crime e viu ele como o louco sádico maldito que ele é de verdade, né? É. Literalmente, cara, porque o que ele faz na Piada Mortal, GG, você viu os quadrinhos? Eu lembro de ter lido esses quadrinhos, mas, cara, eu não lembro da história. Mas ele aleja a Bárbara Gordon, que transformou ela depois na Oracle, porque ela não podia mais ser a Batgirl aleijada, né? Lembrei. E ele urra, ele literalmente urra o comissário Gordon. E o Batman encontra o cara com bola de masoquista na boca, todo lanhado, gagball, todo no negócio, todo fudido, todo... Literalmente. Praticamente ferrado, né? É, pois é. E eu todo mundo fudido, literalmente. Também. aí eu vou acabar as minhas referências de quadrinho até aí, mas eu posso usar as referências visuais, né? Ali, vendo em Dark Knight, o trabalho que o Heath Ledger fez, eu consegui ver a loucura do Coringa que ele quis passar. Tanto que ele roubava dinheiro só pelo caos e tocou fogo em tudo depois, sabe? Um cara desses é completamente imprevisível e é isso que faz ele ser tão perigoso, né? Na minha opinião, é o segundo melhor Coringa do audiovisual. Ele só perde, obviamente, para César Romero. O Coringa, GG, quando eu vejo as várias aparições e interpretações do Coringa, eu fico tão confortável com ele que, nos quadrinhos, ele muda tanto, ele é tão mutável, a personalidade do Coringa, ela muda tanto, assim, modo de agir, maneira de fazer whatever. Modo de agir, modo de pensar, até o modo de gargalhar, entendeu? Tem HQ que ele é extremamente sério, tem outros HQ que ele é um bufão, tem... ele muda tanto nas HQs que quando eu vejo essas várias interpretações dele no cinema, eu acho plausível com o personagem, porque ele é assim nos quadrinhos, né? E, cara, sinceramente, não tem melhor risada de Coringa do que a do Mark Hamill. Porra, né? Essa eu não sei qual é. Mark Hamill, que é o Luke Skywalker do Guerra nas Estrelas, foi o Coringa durante toda a história do desenho animado do Batman. Batman Animated Series. Liga da Justiça, Liga da Justiça Sem Limites. Sempre que aparecia o Coringa, era o Mark Hamill que estava fazendo o papel. Era uma gargalhada esganiçada, desesperada, louca. Nossa, que lindo. Eu infelizmente perdi essa, mas eu gostava da risada do Jack Nicholson. Pelo menos era alguma coisa aproveitável. Não, o problema do Coringa do Jack Nicholson é que era o Jack Nicholson. Não era o Coringa, era o Jack Nicholson fazendo... Era um Jack Nicholson maquiado, só isso. Ele chegou no ponto certinho. Fala, Gigi. E aí a gente tem esse último filme, né, que foi o filme solo dele, daquele trabalho aí excelente do Joaquin Phoenix, que a gente fica sabendo como é que ele chegou lá também, né? A gente vai vendo ele sendo espancado na rua, ele sendo ridicularizado por todo mundo, e ainda teve aquela história do riso patológico que deixava tudo ainda mais doloroso pra ele, né? E deixava todo mundo desconfortável ali em volta. Aquilo ali criou um clima muito interessante pra você entender como é que é um cara tão fora de controle, tão fora da casinha como ele é hoje em dia. O Coringa do Joaquin Phoenix é maravilhoso. É maravilhoso. Só que ele é um Coringa, né, GG? É, assim, sim. Ele é um Coringa, porque o Coringa do Joaquin, ele é sociopata reativo, né? Ele reage a um milhão de coisas que estão acontecendo. Então ele tem uma agenda absurda e ele reage com base nessa agenda, né, que ele foi acumulando. Enquanto o Coringa do cânone, ele é proativo, né? Ele é o cara que é o psicopata proativo. Ele é completamente o inverso do Coringa do Joaquim. Porém, ouso dizer que achei o Joaquim maravilhoso como Coringa, né? Eu comprei mais porque era, de novo, né? Eu não tenho esse background que vocês têm, mas me pareceu algo plausível ali. O mundo bateu... Foi sim. É um cara que viveu sendo puxado pelo abismo a vida inteira e, inevitavelmente, um dia ele caiu lá. Me pareceu ser crível. Foi bastante. O que acontece? Filme Coringa, ele me lembra muito Um Dia de Fúria, que é aquele negócio do tão forçando, pronto, explodiu, foda-se. Só que no Dia de Fúria... Vamos aí. Entendeu? Só que no Dia de Fúria, aquele cara tinha um porte ali pra reagir, né? E no caso do Joaquin Phoenix, ele era um merdão, ele era um cara magro, ele era um cara... Era a escória da sociedade ali, né? Então, a reação dele foi quase que um alívio pro espectador, né? Pô, pelo menos, finalmente você reagiu. Você deu um tiro nesse cara que tava querendo te bater no metrô. Só que ele gostou, né, da experiência e falou, agora eu vou reagir em cadeia nacional. Então, e aí... tá. Seguindo agora pro meu penúltimo bandido da minha lista, mantendo na mesma linha da distinta concorrência, né, da DC Comics, eu quero trazer o representante mor da vilania na DC, né? Pelo menos todo mundo acha, né, que ele é o vilãozão. Todo mundo, quando fala de vilão, pensa nele. Senhor Alexander Luthor. Senhorita Tatmaka! Cara, o Lex Luthor já teve dezenas de formas e personas diferentes. Já foi uma coisa cômica, né? Porque mal ou bem o Lex Luthor do filme do Christopher Reeve, vamos lá, ninguém levou aquele filho da puta a sério, né? O cara queria explodir um míssil para abrir um buraco e criar uma nova Costa Oeste para vender as terras que ele comprou. Não, esse e fora o ajudante dele, né? É ridículo. Né? Fora o Otis, né? Que era o assistente dele. E a famosa Senhorita Teshmaka! Né? Então, mas não que, não que todo mundo não adore o Lex Luthor desses filmes, mas, porra, não era o super cientista fodão, né? Aí chegou no Superman o Retorno, né? E aí vem um Lex Luthor mais científico, né? Um Lex Luthor mais cientista maluco mesmo, que tentou fazer um continente de kriptonita pro Super-Homem não pegar nele. Ainda era o Lex Luthor corretor de imóveis ainda, né? Também ainda, né? Ainda era o Lex Luthor corretor de imóveis. Mas aí vem o Lex Luthor de Superman lá do Homem de Aço, né? Do Batman versus Superman, que é a porra do Mark Zuckerberg, né? Que é o Lex Luthor do Facebook. Não, ninguém conseguia ver o Lex Luthor naquele moleque, né? Aquilo ali era a porra do Mark Zuckerberg, né? Cara, assim, o Michael Rosenbaum era muito melhor do que ele, velho. Né? Até o Lionel Luthor era melhor. Até o Lionel era um Lex melhor do que esse filho da puta aí. Né? Estamos falando, obviamente, do Lex Luthor do Smallville, as aventuras do Superboy. Que era muito, cara, era uma série sensacional, adorava essa porra. No final ficou meio galhofa demais, mas mesmo assim eu adorava essa porra. Qual é a tua opinião sobre o Lex Luthor, GG? Cara, olha só, eu nunca consegui ver uma representação no audiovisual boa desse personagem, né? Eu gostava dele nos quadrinhos, né? Porque eu comecei lendo o Super-Homem, né? Aí que eu fui pra todos os outros heróis, na verdade, mas a minha primeira revista foi o Superman, Super-Homem naquela época. E ok, eu cresci com aquele Lex Luthor ali, aquele vilão. O que era sempre uma coisa estranha, porque pô, você pegar uma pessoa normal e ele lutar contra um mini-deus, é uma coisa muito descompassada. Então sempre tinha umas forçações, ah, agora eu vou ter uma super armadura, agora eu vou usar o meu anel aqui de kriptonita que eu vou usar sempre. Ah, que pena, deu câncer aqui na minha mão, agora vou ter que tirar ela daí o super-homem. Nos filmes, cara, virou galhofa. Mas tudo bem que o super-homem do Christopher Reeve, ele... Você vê que eu ainda chamo de super-homem, né? Olha como é que esses filmes me marcaram. O Superman do Christopher Reeve, ele era um filme que, cara, quando estavam os três lá de Krypton jogando sopro na cidade inteira, me passavam filha da mãe chupando sorvete e a bola do sorvete voava. Era esse nível de piada idiota pro filme. O Superman 2 é assim mesmo, cara. O Gene Hackman também não ajudava, porque ele fazia um Lex Luthor tão galhofa, cara. Agora, GG, se você quer uma representação muito boa do Lex Luthor em audiovisual, te recomendo o longa animado da DC chamado Batman e Super-Homem, Inimigos Públicos. Muito bom! O Lex Luthor tá naquela fase presidente dos Estados Unidos, porque sim, ele teve uma fase presidente dos Estados Unidos, nos quadrinhos isso. Também, e ele bota a mídia e o público contra o Batman e contra o Super-Homem, acusando eles de um crime que eles não cometeram. Cara, é um longa animado maravilhoso. Tá aí, beleza. Eu não costumo gostar de animação, não, mas eu vou seguir a sua sugestão e vou ver, porque eu realmente gostaria de ter uma visão de um Lex Luthor que eu respeitasse. Você vai respeitar essa do Batman e Super-Homem Inimigos Públicos, cara, te garanto. Tá valendo. Então, vamos lá. Jota, último Oi. Bandido. Quem você deixou por último? Cereja? Rapaz, pra ser... Na verdade, ele seria o primeiro também, né? Porque poderia ser os dois misturados, que é o T-800. Que com certeza ele tava por baixo da pele do Gus Fring lá, velho, no Breaking Bad. Tu até fez esse comparativo quando falou do Gus Fring. Pois é, cara. Assim, mas não pela... pela fodeza que a gente já conhece do Exterminador, mas pela persistência lá no primeiro filme, cara. Que, sabe, parecia um filme de slasher, talvez fosse, e que a atriz principal, a Sarah Connor, fugindo, pintando escambau, se escondendo, pegando arma, a porra toda, e o cara nunca parava, velho. Sabe, aquele mal imparável, unstoppable, que você faz o que for e ele sempre vai estar lá. Ah, tipo uma certa pessoa no filme recente. É, por aí. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. T-800 ou T-1000? Cara, T-800. Eu quero ter um busto dele na minha prateleira, velho. Você acha o T-800 mais ameaçador que o T-1000? Vem cá. É. Ameaçador não, mas foda é. Ah, ok, é questão de gosto. Estamos aqui não para julgar. Não que eu não julgue ele o tempo todo quando eu faço esses podcasts, mas vamos julgar dessa vez. Eu acho que inclusive. Eu acho que inclusive o grande acerto do filme 2, né? Do Exterminador do Futuro 2. Foi ter colocado um vilão, né, o T-1000, sendo muito mais perigoso do que o 800 para conseguir ter aquele desafio, né? Se fosse um cara igual, a gente sabia que, pô, o T-800 é o Schwarzenegger, então ele vai ganhar. Mas o outro cara era tão mais... E detalhe, ele era mais franzino, ele era mais calminho, né? Mais quietinho lá dele, mas ele era muito mais perigoso, né? Ele corria numa velocidade anormal, ele podia se moldar em qualquer forma. De repente ele virou um bicho imbatível ali dentro. Então realmente é um... Pra, eu fico ali, eu escolheria o T-1000 nessa história de como pior vilão. O Nerdmaster, eu comparo o T-800 e o T-1000 ao Doutor Destino versus o Homem de Ferro, entendeu? Sim. Porque assim, é uma boa comparação. A aparência, sabe aquela coisa mais... que você olha que visualmente ele dá aquela estranheza, aquele medo, aquela, sabe, aquele calafrio. O T-800 ele foi feito para te enganar, entendeu? Então ele te ferra de uma maneira muito mais subjetiva a princípio do que física. O T-800 fala assim, olha, corre que eu tô chegando. Cara, e novamente, o carisma, no caso do T-1000, tá, tem a ver com o fato dele ser interpretado pelo Robert Patrick, né? Que o cara até hoje ainda tem uma presença de palco e um carisma de tela foda. É só você ver ele como pai do pacificador. Porque é o mesmo. Ah, sim. E tu ainda acha que é o T-1000 que tá ali no papel do pai do pacificador, mas tudo bem. Menos quando ele veste aquela roupa medonha. Dragão branco. Claro que o carisma, no caso do T-800, se deve ao Governator, né? Ao senhor Arnold Schwarzenegger, né? Então, se não fosse ele, o T-800 também não era essa Coca-Cola toda que ele é, né? Assim, claro, né? Bom, seguindo, GG, teu último representante da maldade. E eu vou escolher o Hannibal Lecter do Silêncio dos Inocentes, cara. E eu sei que eu já tô me repetindo aqui, mas eu realmente admiro esses vilões cultos e educados. E o Hannibal Lecter tinha uma inteligência sobre-humana, cara. Filho da mãe. Precisava ficar mentalmente me lembrando o tempo inteiro que aquele cara ali era um assassino canibal, porque o meu instinto era torcer por ele. Tipo assim, cara, o nível de empatia ali que eu tinha com o cara. E aí, e quem é, né, o Hannibal Lecter? Ele é um gênio psicopata, ele é um sedutor, é um cara de voz profunda e que quase não pisca. E ajudava lá a Clarice a achar um outro serial killer e tudo mais. Mas, cara, era tão impressionante, cada vez que a cena voltava pra ele e a maneira como ele desenvolvia, ele tentava manipular ela, ele tentava... pegar alguma informação da vida particular dela que ela de propósito tentava não dar. Cara, ele é foda. Esse vilão, ele é talvez um dos melhores de Hollywood. E, mais uma vez, o carisma, a fodacidade, o bem querer que a gente tem por esse filho da puta é por causa do intérprete Sir Anthony Hopkins, com certeza. Uai, mas o Mads Mikkelsen também não foi ruim, não, viu? Não foi ruim, mas, cara, quando você pensa em Hannibal Lecter, você pensa no Anthony Hopkins, cara. Exato. Você. Não, quando eu penso em qualquer coisa, eu penso no Anthony Hopkins, cara. No desgraçado lá, não. Eu tô pensando no Anthony Hopkins, cara. Tô pensando no cara fazendo. quando vai comer o cérebro de uma pessoa, porra. Ele falava, quid pro quo, Clarice. Quid pro quo. E gostaram dessa série do Hannibal? Não desgostei. Não vou dizer. Gostar é uma palavra meio forte para esse contexto, tá? Mas também não desgostei. Olha só, pra mim. Não tem um sentimento muito nhé com ela. Essa série, ela foi muito boa, assim. Uma série intensa, eu digo. Muito boa, porém, eu comecei a desgostar ela na terceira temporada porque ela emula todos os filmes que foram lançados, entendeu? Pois ela é. Ela coloca a trama lá dentro, aí dá uma estranheza, uma coisa horrível. Eu acho que ela se perdeu um pouquinho. Eu acho que vale, inclusive, a gente até falar pro ouvinte que não tenha visto, né? A série do Hannibal Lecter, que foi com o Mads Mikkelsen, era um agente do FBI que se consultava com o Dr. Hannibal Lecter, né? Porque ele dava esse suporte pro FBI e pra achar um serial killer. Ou seja, que nem o filme. Só que o Hannibal Lecter, ele ficava manipulando o agente pra tentar despertar nele a vontade de matar alguém também. Ou seja, no fim das contas, era um serial killer tentando criar um serial killer enquanto investigava um serial killer. Ficou meio esquisita, meio confusa a série ali. Perdão da má palavra, o samba do crioulo doido, né? Mas tem uma frase interessante dessa série que fica na cabeça até hoje, viu? A Lara Jean Chorota, esqueci o nome da filha da égua, que ela é uma jornalista e fica lá pentelhando o doutor, e chega um momento em que você não sabe se ele matou ela ou não matou, e ele chama o pessoal pra jantar, e aí ele fala assim, vou servir a vocês um assado de leitor, que não sei o que, não sei o que, aí o pessoal pega e fala assim, tem pouca gordura nessa carne, aí ele fala assim, é que era uma porca magra, eu falo assim, puta que pariu, ele matou ela. Né? É, muito bom, muito bom. Ele era um excelente cozinheiro. E para a minha última escolha de vilão, eu não poderia deixar outro vilão que não fosse esse, porque afinal de contas é um dos vilões mais adorados na história do cinema e da cultura pop como um todo, que é Anakin Skywalker ou Darth Vader. Excelente. Roubou no jogo, filho da mãe. Né? O que acontece? A estreia do Vader foi, obviamente, em Guerra nas Estrelas, episódio 4, Uma Nova Esperança. Na época não tinha a história do episódio 4, era só Guerra nas Estrelas, Uma Nova Esperança. Né? Eu sou dessa época que não tinha. Eu sou velho, eu sou da época que não tinha o episódio 4 escrito na porra, porque a porra do George Lucas não tinha nem pensado nessa merda dessa trilogia. Mas tudo bem. Aí tá lá o Vader sendo, neste filme, mais o capacho do Mortagen, né? O chefe lá da Estrela da Morte. Então ele tá lá mais como capanga superpoderoso do que como vilão, propriamente dito. Mas aí a galera se apaixonou por Doutor Destino, né? Pelo mesmo jeito que a galera ama a roupa do Doutor Destino, a galera ama a roupa do Darth Vader por causa disso. Aí o cara gostou, aí beleza, então tá, vamos dar mais destaque pra esse filho da mãe. E aí ele virou esse ícone da maldade, epítofe da vilania multi-intergaláctica de tudo quanto é lugar, né? que tu acha de Lord Vader? Jota. Assim, não vejo muita coisa nele não, sabe? Que ele tá todo escondido embaixo da cara. Mas não é? Exatamente. Mas assim, porra, quem não conhece, assim, do lado do Batman, cara, porque na cultura pop, desde sempre, quando se fala em vilão, né, super-herói, assim, qual é o primeiro que vem? Batman, Superman, vilão, Darth Vader, cara. Não tem pra ninguém, o cara é foda. Sempre foi foda. Claro que nos filmes prequel lá, não foi muito legal, né? Mas ainda assim, o clássico com a armadura preta, todo fodão, fazendo mãozinha de Playmobil, puta que pariu, respirando fundo, olha. Asmático, né, tadinho? Agora, se tem, novamente, vamos botar a culpa em quem merece, né? Se tem um no cidadão... GG. Aconteceu de novo. Que é o responsável pela fodacidade do Vader é Sir James Earl Jones, né? Que deu a voz pro Vader. O Vader era o corpo de um cara, o David Prowse, que era aquele gigantão que estava lá dentro da armadura do Vader, mas a voz do Vader era o Sir James Earl Jones, para quem não sabe, o Mufasa, o pai do Ed Murphy no Príncipe Nova York, né, entre outros, muitos outros personagens. E aqui no Brasil, foi o senhor Silvio Navas. Puta merda, o seu Silvio. Gravar uma entrevista, foi um dos meus primeiros para nerds, está lá no 23, 24, não lembro mais o número que é. E vocês, queridos ouvintes, ouvem a voz do seu Silvio Navas fazendo Darth Vader em toda santa abertura do Paranerdia. Porque sim, aquele que tá lá falando, você está ouvindo Paranerdia, um podcast Paranerdia. É o seu Silvio Navas fazendo Darth Vader pra mim. Tá vendo? Então, cara... GG, imagino que você, tal como eu e tal, se você quiser comer o Jota também, fica à vontade. Como ele, como a mãe dele que eu conheci também, como a Vânia, que é sua mulher, como o Damião, como a Andréia, como a Dona Maria e tantas outras pessoas que eu já encontrei por todo o país. Aprecia Lord Vader, né? Gostas de Darth Vader, né? Mas como é a sua... preferência de Darth Vader? Como você conheceu? Como se você se apaixonou? Como é você com Darth Vader? Minha história com Darth Vader, olha só, dá um livro, né? Na verdade não dá não, porque você é curtinha. Mas cara, eu realmente fiquei muito... Eu fui pego pela saga Star Wars bem cedo, né? Na época Guerra nas Estrelas. Só tinha aqueles três filmes, né? Eu não vi todos os três no cinema, porque eu não tinha idade pra isso. Mas eu vi os seis... já no cinema. É, porque eu não podia ir no cinema sozinho, né? Eu não tô dizendo que eu sou novo, não, porque eu sou velho. Mas eu não podia ir no cinema desacompanhado, então não podia. O 4, eu não tinha idade, eu realmente era muito pequeno, mas o 5, talvez eu pudesse, meu pai tivesse ido comigo, mas não foi o caso. Eu só podia ir no cinema sozinho, já no Retorno de Jedi. Mas, cara, tipo assim, eu fiquei enlouquecido. Já a Manchete passava, a Rede Manchete, né? Passava os filmes, ela tinha os direitos dos filmes. Inclusive, eram umas dublagens horrorosas. Pausa aqui. Eles chamavam o R2-D2 de Arthur Dito. Era nesse nível. O Arthur Dito e o 3PO. Tripiou. Terrível. E aí, quando soube, né, que iam ter, pô, finalmente, os primeiros três filmes, né, episódio 1, 2 e 3, falei, caramba, eu vou descobrir a história desse cara. E vi lá aquele molequinho, falei, tá bom, ok, vai, molequinho, fica mal aí. E aí vem uma história aí de midi-clórien, aí eu falei, caramba, sério que eles estão cagando a história toda? Então, se eu fizer uma transfusão aí com o Jedi, eu também vou ficar... Também vou ter a força, sabe? Não é uma parada mística, né? Como eu sempre imaginava. Mas beleza. E aí eu vou te falar que no terceiro episódio, que dizem, né? Alguns acham que foi o pior de todos. Eu gostei digamos assim, no fim do arco do Darth Vader, né? Do Hayden Christensen, ele executa lá, durante a Ordem 66, ele executa lá os garotinhos, sacanagem, né? Essa cena foi sacanagem, mas, tipo assim, mostrou pra ele que ele, porra, virou a chave. É, teve aquela luta lá com o Qui-Gon, né? Então, e aí o cara fica queimado, cai na lava, e aí você tem, isso não, nos leva... Não, não, com o Obi-Wan. Com o Obi-Wan, claro, com o Obi-Wan, o Qui-Gon morreu no início do filme, no início da fase, o que foi uma pena, né? Mas, isso tudo foi uma preparação pro momento mais foda do Darth Vader em todos os filmes, que foi o momento que ele enfrenta a equipe que tava com os planos da Estrela da Morte em Rogue One. No Rogue One. Aquela a cena do Darth Vader no Rogue One, indo atrás dos caras pra tentar recuperar os planos da Estrela da Morte. Meu Deus do céu! É o estilo slasher, porque ele tá indo devagarinho, ele só tá dá-lhe force grip, dá-lhe porrada, desvia de tiro... Esse era o Darth Vader que a gente queria ver desde o início da porra. Foi a última. Pois é, aquele momento ali foi o que ficou no meu coração. Então hoje, quando eu vejo Darth Vader. Na verdade, eu até sugiro uma outra coisa pra vocês. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de usar um Oculus Quest. O Oculus Quest do. Não, né? É aquele óculos de realidade virtual, sim. Né? Isso. Existe uma trilogia chamada Vader Immortal, onde você joga com um cara, mas que ele lida com o Vader. E você vê o Vader ali na sua frente, cara, sendo que você pode interagir com ele, então você pode dar a volta no Vader. Então você olha pra baixo e fala, caramba, olha a bota do Darth Vader, que eu nunca reparei em olhar pra uma bota, sabe? Aí você vai vendo a capa, você vê os controles ali, cara, daquele painel, você tem um nível de detalhamento, então, e ele é gigante, então ficou muito mais real pra mim ali o Darth Vader depois que eu tive essa experiência do que antigamente era no filme, né? Que a gente só olha o que mostram. Mas como é que é a corcunda do Darth Vader? Ali eu conseguia ver, né? Conseguia dar volta no personagem e olhar pra ele. Falei assim, cara, realmente é um cara fodão. E também venhamos e convenhamos, não tem personagem mais reconhecível. Você pega numa Comic Con da vida, num CCXP da vida ou qualquer outra porcaria dessa, tu tal qual eu não vou falar tal como pra não ficar dar uma de Zé Serra, né? Tal qual eu imagino que vocês, ainda agora mais do que nunca, apreciam um bom vilão, né? Gostam do como o vilão faz com que a história ande, né? Os personagens se destaquem. E, GG, suas considerações finais e mega jabá para os podcastinadores, por favor. Crastinadores, eu falei direito, tá bom, só que tá saiu o erro, saiu errado. Seu babo. Fala você então, que eu quero ver você falar rápido. Pode, crastinadores! Aí, muito bem, palmas. Vai lá, então, a gente eu já tinha comentado, né, mais cedo, né? Somos um podcast de filmes e séries. Dá um pulinho lá, quem não ouviu a gente ainda, em podcrastinadores.com.br e no Instagram. A gente dá várias dicas do que tem de bom pra assistir nesse momento. Sei lá, tipo, dica curtinha de uma coisa super nova pra você que tá procurando aí um filme ou uma série boa pra assistir. No Instagram e no Twitter, a gente tá com @podcrash e aí os posts com tudo que já foi gravado até hoje tá lá também em podcastinadores.com.br. A gente espera vocês lá. Muito bem, muito obrigado pela sua participação, GG. Eu sabia que esse era um assunto que te seria apetitoso de falar, né? E sobrou um monte, hein, cara? Quem sabe um dia a gente faz uma parte 2? Ah, a gente pode fazer uma parte 2, parte 3, tranquilamente. Você será convidado para as próximas partes, com certeza. Maravilha. Alguém que eu vou trazer para isso, porque foi muito difícil ter tirado ele, é o vilão lá de Jessica Jones, que sabe... Ah, sim, pô. David Tennant no fino da bossa, né? Como Homem Púrpura. Muito bem. Exatamente, cara. Pô, puta vilão. Mas a gente deixa pra parte 2. E puta vilão, principalmente porque não pintaram ele de roxo, né? Mas vamos lá. Jotinha, tuas considerações finais, amor. Fala aí. Eu sou particularmente apaixonado por vilões, né? Inclusive o GG, principalmente. Porque... mas não por vilões genéricos, né? Porque normalmente, assim, quando se cria um vilão para uma série, um filme, uma obra, as pessoas costumam pegar o conceito do mocinho e deturpar o conceito e transformar isso num personagem antagônico. Tudo bem, é válido e às vezes fica muito bom. Né? O Homem-Aranha tem o Venom, você tem o... um monte de outros aí que eu já esqueci. Mas... eu acho interessante quando o vilão ele é uma personalidade à parte, ele não depende do mocinho da história para existir, ele simplesmente é. Então quando o vilão é desse tipo, a maioria dos vilões que a gente citou aqui são vilões assim, são vilões que eles não precisam da existência do mocinho para ser o que são. E aí é isso que eu gosto. Yes! Muito bem então. Passa por aqui, vida longa e próspera. You got an Earth mail. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. E aí, pessoas do Paranerdia, beleza? Vamos aos agradecimentos aos padrinhos do Paranerdia, sejam do PicPay ou do Apoia-se. Vamos lá! Ana Carolina Martins, Ana Lúcia Letier, nossa querida Joaninha Trekker, Arthur Boni, Daniel Rossi, Diego Ferreira Veríssimo, Elias Passos Tenório e suas interessantes vídeos-respostas, Emílio da Costa Mansur, Jota Santos, Léo Oliveira, Lucas Freitas, Luciano Dias, Paulo Libardi, Rodrigo Moquepon, Santo Cruz lá do DebaCast, Sérgio Cabral, Sueli Nastri, Thiago Teixeira e, por último, mas não por menos importante, Valdir Fumene Júnior. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo episódio do Paranerdia. E sobe trilha e desce trilha. E Jota, por favor, faça as honras do nossa tradição. Jorge, Nerdmaster mandou você ir pra aquele lugar. Não, porra, faz direito, caralho. Mas eu vou falar nada, o cara tá editando meu programa, não vou falar nada. Então tá bom, falou. Jorge, com todo carinho, vá se fuder. Yeah, baby! Yeah. Coitado, cara. Que tradição ruim vocês fizeram aí, cara. É. Te amo. Então, vamos lá. Recomeçando em 3, 2, 1. Este episódio foi editado por Fire Falcons Editions, que você encontra em firefalcon.com.br, aliado a animesphere.com.br.